Armagedon. Preocupação de materialistas e espiritualistas. O desassossego com a ainda inafastada possibilidade de eclosão de uma terceira guerra mundial. Que Deus nos livre disso. Não é, entre aspas, impertinência de intérpretes das profecias finais, diante desta polêmica passagem do livro da Revelação. E os ajuntou num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Apocalipse, capítulo 16, versículo 16. Fala Luiz Carlos Prestes. Ilustres representantes de setores sociais considerados muito pragmáticos, perante esta instabilidade emocional de alguns dirigentes do mundo, expressam sua justa preocupação com o tema, como é o caso de Luiz Carlos Prestes, 1898 a 1990, destacado nome da história brasileira. Assim se expressou o famoso líder marxista numa reportagem da revista LBV, em 1986. A tarefa da LBV é matar a fome do povo e reunir todos em prol da paz. Não sou contra e nem posso deixar de apoiar todos aqueles que se dedicam à solidariedade humana, ao estímulo da fraternidade e da filantropia entre seus irmãos. Neste sentido é que aprecio o trabalho da Legião da Boa Vontade, do Alziro Zarur, seu fundador, já falecido, e agora, do seu substituto, o Paiva Neto. Acho essa atividade muito útil e positiva, porque estimula o sentimento de solidariedade entre cidadãos, ajudando a resolver uma série de problemas. Não só o da miséria, da fome, que é gritante, hoje, no Brasil. Até porque atravessamos, atualmente no mundo, uma situação de muito perigo. A maior ameaça que hoje pesa sobre todos é a de uma terceira guerra mundial. O primeiro dever do cidadão nos dias atuais é lutar contra o desencadeamento de uma terceira guerra, que provocaria uma hecatombe de proporções jamais vistas. Vimos o que ocorreu com aquele desastre do reator de Chernobyl, lá na União Soviética. Embora exageradas as cifras dos jornais brasileiros, a verdade é que foi um acontecimento que mostrou que as radiações de um reator podem causar de mal. Quantas pessoas morreram, quantas outras estão condenadas à morte nos próximos 10, 20, 30 anos? Vão morrer de câncer, em consequência da radiação. E sabemos que uma bomba atômica pode corresponder a 5 vezes mais do que as irradiações de Chernobyl. Imaginem, agora, o mundo bombardeado com estas armas. Quais seriam as consequências? Nenhum povo se livraria dos seus efeitos. Seria uma hecatombe de proporções jamais vistas. Um secretário do Partido Comunista da Itália dizia que uma guerra atômica nas condições atuais levaria o mundo a retroagir 400 anos. Tudo aquilo que se acumulou de riqueza, de avanço, de civilização nestes 400 anos, desapareceria da face da Terra. O primeiro dever do cidadão brasileiro hoje, pois, é lutar contra a Terceira Guerra Mundial, o que significa lutar contra a corrida armamentista, para evitar a acumulação das ogivas. E a tarefa da Legião da Boa Vontade é, ao mesmo tempo que cuidar da fome do povo, da miséria em que vive nossa gente, convocar todos a se reunirem contra isso e a nos ajudarmos uns aos outros. Eis a triste verdade. Abrir aspas. A corrida armamentista prossegue, fechar aspas. Diante do que, se a Guerra Fria terminou, o perigo nuclear se mantém, como, entre aspas, espada de Damocles, sobre a cabeça de fracos e poderosos, ricos e pobres, como se lê no Apocalipse, capítulo 6, versículos 15 a 17. Sexto selo. Os reis da terra, os príncipes, os grandes, os tribunos, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro de Deus, porque chegou o grande dia do furor deles. Quem poderá sobreviver? Meus amigos e meus irmãos, apesar das ameaças do mundo, nada de desanimar, porque dificuldade promove criatividade. Sempre lhes estou recordando uma inspiradora meditação do grande Martinho Lutero. Se eu soubesse que amanhã seria o fim do mundo, ainda hoje plantaria a minha muda de macieira. Quando estamos com Deus, mas se verdadeiramente estamos com Ele, até o infortúnio se torna o melhor instante para criar. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Mas se vocês, meu irmão e minha irmã, assumiram um compromisso espiritual que envolvia a felicidade de muita gente, e fugiram dele, devem meditar sobre esta severa advertência do apóstolo dos gentios. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso mesmo terá de colher. Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. E agora? É o tempo da colheita. Observem a extrema agitação da natureza. Enchentes avassaladoras, secas intermináveis, precipitadoras de incêndios incontroláveis, descompasso térmico sazonal em todo o orbe, só para citar algumas anomalias. Pode ser coincidência pura, mas que nós, seres humanos, muito a temos maltratado e provocado, temos. E assim não pode continuar, pois trata-se do suicídio da humanidade. Os mortos não morrem. A morte é um boato, consequentemente os mortos não morrem, incluídos os irmãos ateus materialistas. Diminuir o significado deste fato, que atinge de forma inexorável os seres humanos, seria negar a realidade. Você não é obrigado a acreditar na existência deles, nem que possam dirigir-se aos seres terrestres, quando por permissão divina. Contudo, sua descrença não significa que eles não existam ou estejam condenados à mudez. Diz, Jesus, no seu Evangelho, segundo Marcos, capítulo 12, versículo 27. E Mateus, capítulo 22, versículo 32. Deus é Deus de vivos, não de mortos. Como não credes nisto, andais muito enganados. Esta afirmação, os mortos não morrem, que a toda a humanidade envolve, fiz colocar nos portais da sala egípcia do Templo da Boa Vontade, o monumento mais visitado da capital do Brasil. Guardemos deles uma lembrança esclarecida, como no conselho de Ralph Chaplin, 1887 a 1961. Não lamente os mortos. Lamente a multidão apática, os covardes e submissos, que veem a grande angústia e as iniquidades do mundo, sem se atreverem a falar. Com a palavra o Espírito Bezerra de Menezes. Os mortos realmente não morrem. Eles têm, portanto, direito a manifestar o seu ponto de vista. E este é o caso do Dr. Bezerra de Menezes, 1831 a 1900. Que se fez presente por intermédio do sensitivo Chico Perioto. Ouvido respeitável irmão ateu materialista, com a palavra honrado habitante do mundo espiritual. Volta de Jesus. O objetivo do plano superior elevado é o perfeito intercâmbio entre as duas humanidades, céu e terra. A legião da boa vontade é pura e libertária. Contudo, diante dos desafios predestinados a esta preciosa causa, visamos trazer o alento e o conforto harmonioso baseados no novo mandamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Evangelho do Cristo, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Os espíritos das esferas superiores festejam, neste 21 de outubro de 1994, com grande devoção à semana gloriosa comemorativa do 5º aniversário do Templo da Boa Vontade, semana redentora, de brilho e perseverança, de lutas, lágrimas e vitórias. Tamanha é a dedicação dos legionários do alto que não haverá um só instante de descanso, porque o compromisso assumido é responsabilidade de cada um. E como não somos irresponsáveis, já percebemos a maravilhosa participação de espíritos afins, almas comprometidas desde tempos distantes das vistas dos homens. Desenvolvam no trabalho e na prece suas sensibilidades espirituais, meus irmãos terrenos, para que aumentem suas percepções a respeito do mundo invisível, pois a inauguração do prédio do Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica possibilita um entrelaçamento de caráter divino e de suprema força para os dias futuros da Legião da Boa Vontade. Apraz-me relembrar-lhes que a explicação ecumênica do Apocalipse de Jesus, proferida pelo nosso irmão Paiva Neto, é a mais destacada mensagem dos tempos atuais. A promoção do Cristo vivo pelas ruas de Brasília, dos estados brasileiros e de vários países constitui a parte prática de todo o saber universal. É o reconhecimento em tempo, repito, em tempo, de que a mensagem da solidariedade e da fraternidade está sendo poderosa coluna de uma nova etapa para o planeta. Ao vencedor, eu o farei coluna do templo do meu Deus, e dali não sairá jamais. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Apocalipse do Cristo, segundo João, capítulo 3, versículo 12. Carta à Igreja em Filadélfia. Abaixo a ameaça de guerra nuclear, a violência em todos os âmbitos, a hipocrisia, e que reine o espírito do amor universal, iluminado pelo divino luzeiro da verdade que dirige os povos e as nações da terra. Trazemos o manifesto dos espíritos da LBV do espaço, suplicando responsabilidade redobrada, comportamento exemplar, fé, perseverança naquele que era, que é e que há de vir. O Todo-Poderoso Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Ele estará em breve entre todos nós, os visíveis do céu, ainda invisíveis na terra. Sim, esta é a ordem, meus irmãos, porque o céu é a verdadeira casa onde nos criamos e depois descemos para a evolução, mecanismo sagrado da lei de Deus. Recebam os fundos de amor, os nossos parabéns com os votos de maiores lutas por Jesus. Assina a mensagem Manifesto dos Espíritos, o irmão e amigo no compromisso da equipe espiritual e de toda a equipe da LBV Superior, representando todos os irmãos. Viva Jesus, o Cristo estadista que já vem, em nossos corações para sempre. Os mortos, hoje, somos nós amanhã. Condenando-os ao, entre aspas, desaparecimento. Por força de nossa descrença ou medo de enfrentar a verdade, poderemos estar, entre aspas, decretando o mesmo destino para toda a gente, atrasando sua evolução, até que, com maior esforço, descubram que o grande equívoco da humanidade é ainda crer que a morte seja o término de tudo. Reflexão. Quando estamos com Deus, mas se verdadeiramente estamos com Ele, até o infortúnio se torna o melhor instante para criar. Notas de pé de página. 2 a 4. 2. Templo da Boa Vontade, TBV. Inaugurado em 21 de outubro de 1989. Em Brasília, por José de Paiva Neto, diretor-presidente da Legião da Boa Vontade. É o monumento mais visitado da capital do Brasil, segundo dados da Secretaria de Turismo do Distrito Federal, Setur, tendo recebido mais de 15 milhões de visitantes. 3. Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica. Parlamundi da LBV. Inaugurado pelo diretor-presidente da Legião da Boa Vontade, em 25 de dezembro de 1994, Natal de Jesus, em Brasília, Brasil. O Parlamento da LBV é chamado pela imprensa brasileira de Parlamento dos Espíritos, porque Paiva Neto assim o definiu. Abrir aspas. O Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica, que erguemos com o indispensável auxílio do povo, ao lado do Templo da Boa Vontade, no Distrito Federal, manterá suas portas abertas a todos os seres de boa vontade, na matéria ou fora dela. Ele propõe a conciliação universal de todo o conhecimento humano e espiritual, numa poderosa força a serviço dos povos. Abrir aspas, grande é a nação e sábio é o governante que congraçam os valores de seus componentes de todas as etnias, crenças, convicções políticas. São os construtores do verdadeiro progresso. Abrir aspas. O ódio é arma voltada contra o peito de quem odeia. O perdão liberta a quem perdoa. Abrir aspas, para nós da LBV, como já dissemos tantas vezes, só existe uma raça, a raça universal dos filhos de Deus, fechar aspas. A íntegra desta matéria encontra-se no terceiro volume da coleção Diretrizes Espirituais da Religião de Deus. 4. Apocalipse Ecumênico. As explicações de Paiva Neto sobre o conteúdo do último e mais importante livro da Bíblia Sagrada são transmitidas pela Super Rede Boa Vontade de Rádio SRBV, pela Boa Vontade TV, a TV da educação, da cultura e da cidadania solidária com a espiritualidade ecumênica, e também nas colunas de jornais, livros e pela internet. www.boavontade.com. Em especial o primeiro livro da coleção, O Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração, que você encontra nas livrarias e nas igrejas ecumênicas da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Esta reprodução em áudio visa apenas divulgação, sem fins lucrativos. Fonte: texto do livro As Profecias Sem Mistério. Escritor, Paiva Neto. Saiba mais sobre os livros do escritor Paiva Neto. Acesse www.cubeculturadepaz.com.br.